Essa mina é vampira. Essa mina é vampira. Suga tudo que você tem. Monta dinheiro, carro importado. Sua casa ela leva também. Ela é vampira, ela é vampira. Ela é vampira, ela é vampira. Suga, suga, suga, empina. Chupa, chupa, chupa, empina. Cuidado com ela, que ela é vampira. Cuidado com ela, que ela é bandida. Chupa, chupa, chupa, empina. Suga, suga, suga, empina. Cuidado com ela, que ela é bandida. Cuidado com ela, que ela é vampira. Essa mina é vampira. Suga tudo que você tem. Bota dinheiro, carro importado. Sua casa ela leva também. Ela é vampira, ela é vampira. Ela é vampira, ela é vampira. Ela é vampira. Dessa vampira e suga, suga, suga, empina. Chupa, chupa, chupa, empina. Cuidado com ela, que ela é vampira. Cuidado com ela, que ela é bandida. Suga, suga, suga, empina. Chupa, chupa, chupa, empina. Cuidado com ela, que ela é bandida. Cuidado com ela, que ela é vampira. Sola do Cegão, o Drácula. Vamp pra tu sais. Erro dos taretões. Essa mina é vampira. Essa mina é vampira. Suga tudo que você tem. Bota dinheiro, carro importado. Sua casa ela leva também. Ela é vampira, ela é vampira. Ela é vampira, ela é vampira. Chupa, chupa, chupa, empina. Suga, suga, suga, empina. Cuidado com ela, que ela é bandida. Cuidado com essa vampira menina. Suga, suga, chupa, empina. Suga, suga, chupa, empina. Cuidado com ela, que ela é bandida. Cuidado com essa menina vampira. Chupa, chupa, chupa, empina. Suga, suga, chupa, empina. Cuidado com ela, que ela é bandida. Cuidado com essa menina vampira. Suga, show, chupa, empina. Suga, suga, suga, empina. Cuidado com ela, que ela é bandida. Cuidado com essa menina vampira. DJ Mocego, Vamp Produções, o terror dos paredões. Vá, vá, vá.